775 Torre 198, decimal 95. 295, bom dia. Azul 4958 vai atingir o executado. Azul 4958, autorizado isso até 3.000. 3.000, azul 4958. 4958 para o localizador, curva direita proa 130, informe estabilizado no localizador. Curva direita 130, contra estabilizado no localizador, azul 4958. Paredo 2229, solo 48, livre a próxima direita e chame o solo em 121, décima 1. 1-2-1, obrigado. Solo Salvador, bom dia, passarei 2229. 2229, Alfa, chamante a Juliette. Alfa, instrumento a Juliette, 2229. Solo Gol 1963 para o táxi, informa que está com 1977 a bordo, 3 horas e 50, ao Denis Campinas. Táxi autorizado, 963 da direita, Vilinca, considerado no 01895, Senegal no 0196. Táxi autorizado, direita, Índia, considerado 28895, 10196, com 1963. Será 6225, táxi em frente, até o considerado no 0, quando lá 11895. Era lá, eu no ponto de espera 2-118-95. O passageiro das 229, mantém posição da Juliette na passagem Avianca que saiba o guarda 43 após ingresso em remota no 2. Após o Avianca, remota 12-2229. 8, desse mantém a 2.000 pés. 2.000 pés, vai formar estabilizado azul 4958. Abababá, Lima, Lima Fox, Natal, 230 autorizado, Golf 677, decola da pista 97, primeira curva à esquerda, Puca de Amaracaju, controle 1208, acenda 5052. Para 2. 1649, ele é da 1-0. Bono 649, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarda. Torre Salvador, bom dia. Boa 963, pode estar. Ponto de espera da 1-0, pronto. Boa 963, não tem a ponto de espera. Relatei. Via Argo. 3-0 na Argo, tá 3-0. Capitão localizador, azul 4958. Azul 4958, torre 118, decimal 95. 395, tá bom, azul 4958. Aguarda. Fala, bom dia, azul 2775, livrando. 2775, Alfa, mantém isso daquilo. Alfa, antes daquilo. Azul, Alfa, que você é Lima, na escuta? Alfa, que você é Lima, na escuta. Autorizado iniciar o rebote, só observo a Bianca à frente, até o portão 01. Alfa, que você é Lima, iniciando o rebote, atento ao avião da Bianca, até a posição 01. Posso achar minha 2-1-1 para o saque? Controle 835, o nosso teste pode valer, Fá? Autorizado. Obrigado. Serviço remota 4, parte 3, cadê todos os rebotes? Alfa, aqui no parte 3, posição 4, 7. Bahia 2-1-1 com Rio Verde 158 com 3 horas e 50, Campinas. Alternativa? Observa Campinas. Ataque em frente, parte principal Índia, ponto de espera zona 01-1895, é legal no 0662-1. Bateu Índia, ponto de espera 1895, gato amor, na 6219. Boa noite, 65, na escuta? Afirma, boa noite, 65. Coordena com a equipe de solo, assim que o ATR da Azul passar a retaguarda, autorizado se estiver fechando ataque. Assim que o ATR passar a retaguarda, autorizado em coordenação. Boa noite, 65. 649, solo 53, livre a próxima à direita, chame o solo 121, décima 1. 21, obrigado. Baixa travou, azul 4950, zona 0 está pronto. Oceano 6225, mantém o ponto certo. Oceano 6225. Salvo Salvador, gol 649, vamos. Gol 649, ingressa na Alfa, chamante a Juliette. Alfa, Juliette, chamante. No 649, mantém antes a Juliette. Ok, Alfa, mantém antes a Juliette. Azul 4950, livre pouso 1-0, vento 3, 5-0 graus, 0-2-9. Decolou 1-9-63, decolou 5-5, chama controle 1-2-0, decimal 8-0, bom voo. 2-0-8-0, voo 1-9-63. Controle boa, gol 9963, da Euleda na sexta. Gol 9963, bom dia. Contato radar, se mantém nível de voo 360 via Dael. 360 via Dael, gol 9963. Cinco afirma, Lima mantém, pistão no zero. Azul 4958, solo 56, livre a próxima à direita, chame o solo 121, décima 1. 211, dá pra boa, azul 4958. Cara, bom dia, 7357. Daquilo? Alfa não é dentro daquilo, azul 4958. Chame 6225, livre da colagem no zero. Vento 340 graus, 039. Chame 6225, livre da colagem no zero. Vento 340 graus, 039. Alternativa? Bom, mano. Gol 865, sim, a gente tem a saída do pote 3. Tem a saída do pote 3, gol 9865. Gol 949, Juliette, botão 5. Fiquei, ingresso à esquerda, Juliette, para o portão 5, 649. Bom dia, Oceano 6211, ali mantém que está no zero. É, bom dia, 6211. Oceano é 6225, decolou 57, chame o controle 120, decimal 80, bom. Arma cruzando agora 1300 pés. Oceano 6225, bom dia. Contato radar, subiu uma TNV de voo 380 via Argo. 380 via Argo, Chanel 6225. O 6225, quando possível, autoriza uma proa de Argo? Autorizado Elefo. Autorizado Elefo, ok. 4958, quilo, parte 3, remota 62. Quilo, parte 3, remota 62, azul, parte 62. Salvador, Alfa Celina, finalizando o reboque na posição 01. Graça, bom. Sim, bom dia. 6219. Zona 0 autorizado, que negado 096, 1895 a torre. 1895, 1016 o ajuste, até o ponto de 0,90. 458, modificada remota para 4 Lima. 4 Lima, o azul para 458. Decolou 00, chama o controle 1208, bom. 208, graças, bom dia, 6211. Quando pronto, 1865, bom dia. Bom dia, 1865, alinha e mantém pista no zero. Ali mantém no zero, 1865. Bom dia, contato radar, se me mantém em voo 360, via Dael. 360, na Dael, 6211, poderia voar Dael, da presente? Autorizado Dael, 6211. Dael, 6211, grato. Livre decolagem 1-0, vento 3-5, 0 graus, 0-3 mais. Livre na 093, chame sendo Recife 125, decima 1, não. Para o voo 963. Voo no 093, sendo Recife 125, decima 1. Voo no 093, então, voo 1963, copiou? 1251, voo 1963. Antônio, 1208. Bom voo. 208, obrigado, boa semana. Papa? 360, via. 360, seria possível voarmos Elefa da presente? Autorizado, Elefa. Elefa na proa, boa noite, 865, agradeço. Tá. 17, primeira curva esquerda, guarda forte, controle 208, para 5044. Restritou no meu pés no corredor até a liberação do controle, o Charlie Victor Kilo. Confira pra palma, mas é melhor o corredor forte ou o corredor axé? Decolando a 97, curva direita, corredor axé, restrito no meu pé até a final da barra. Copiou? Viado, corredor axé, restrito no meu pé até a final da barra. Gente, parte pro B. Estou andando no BTR, está com o pé B de 0,5. Gente, está na metade da torre, 1,8 no estudo. 1,8 no estudo. Gente, ligacionar, chame pronto para o táxi. Charlie Vitor Kilo. Até o meu Golf. Libra sobrevoo com a Américia, retorna para a Indymax. Reporte visual com o animal, até o meu Golf. Contará visual com o animal, até o meu Golf. Também 6225, chame centro Recife, 1, 2, 3, 8, 8. Poderia confirmar a frequência, pois chame 6225? 28, decimal 8. 288, 6225. Terra meu Golf, chame torre, 198, decimal 95. Para a torre, vou ter o meu Golf, cara. Torre ao papai, o meu, hotel meu Golf. Hotel ao meu Golf, reposte no solo da NMAR. Botará na NMAR, hotel ao meu Golf. Vitor Kilo, ali mantém pistão no 7. Chame 6211, chame centro Recife 125, decimal 1. 12515, Xané 6211, grande bandida. 125, decimal 1. 251, gente, grato, 6211. 1865, chame Centro Recife, 128, decimal 8. 288 com Recife, obrigado, boa semana, boa noite, 865. Sim, só tá o meu Golf, frequência livre. Dali, Vitor Kilo, livre da colagem no 7, vento 300 graus, 04 nós. Vitor Kilo, copiou a torre. Vitor Vitória com 15, Vitória com pistão no 80, direto elefa, decola pistão no 0, primeira curva direita, saída arbor, elefa, 1208, cena 5074. Autorizado nível 180 para Vitória da Conquista, decolando a 10, curva direita, arbórea, elefa, aciona 5074 e o controle 1208, então na espera que não compre o restrição superior da casa. Gente, compre a restrição inferior, 13 mil pés, chama para o estacionamento. Vamos lá. Vitor Kilo decolou os 1-0, chama controle no 1208, bom voo. 1208, direto, bom trabalho. Controle, muito bom dia, papapá, chefe Vitor Kilo. Papapá, Charlie, Vitor Kilo, bom dia. Uno, meu pé, corredor, chama escuta permanente de controle. 7-9. Charlie, Vitor Kilo, qual a proa ideal para o destino? Seria 607. Autorizado direto o destino, Charlie Vitor Kilo. Para nível de voo 085. Grato. Salvador, Boa Noite, 755, bom dia, informação, hein? 755, bom dia, senhor Henrique. 4.000 pés, ajuste, 1.07. É, desculpa, vou pular um tratamento, foi importado, deu 4.017. Ativo, acione, identificação, 4 dedos para 4.000 pés, chegada a bom fim. Ficou 4.000, bom, 1.07. Alivia tranquilo quando possível seu chamado de pouso. Um minuto, né? Chama pouso 1400. 400, copiado. Controle, vou 1092 com a Índia, bom dia. Vou 1092, bom dia. Senhora identificação via chegada a Mari. Desça e mantenha nível de voo 050. Ajuste em Salvador 1017. 050 com 1017, 1092. Redução 2509. 259, 1092. Salvador, bom dia, Gol 1759. Ciente da informação, Índia, autorização de tráfego para Guarulhos. Gol 759, atrasado Guarulhos 360, decola da pista 0, primeira pista de direita, da El, Leda Monte, 1208, estando 5105. Autorizado 360 para Guarulhos, decola 10, abertura 10, da El, Leda Ponte, bom 208, transponder 5105 no portão 7. Vai, tá mandando aí, tá uma converseira muito grande no fluxo, fica onde copiar a informação, tá? Gente, o senhor conseguiu copiar ou quer que corrija novamente? O senhor não conseguiu copiar, só pra informar que fica um pouquinho ruim aí com as pessoas conversando no fundo. Gente. Só confirma o cotejamento, tá correto? Cotejamento correto, chama a puxa. Chama nada. Azul 434, Recife 350 autorizado, operador do 17, escola da pista no 0, primeira curva esquerda, Puca, Jamaracaju, 1208, acionando 5111. 755, desça para 2.000 pés, está autorizada a sinal ILS, rei da pista no 0, informe e estabilizado. Volo 75, sempre descendo via para 2.000 pés, se mostrar estabilizado na X-Ray, está no 0. Nível 350, primeira curva esquerda. Correto, puxa. Olá, Salvador, bom dia, Gol 649, com informação Índia, posição 5. Foram 649, Porto Seguro, ponto 4. Posição prossiga, Gol 649. Projeto Porto Seguro, 360, Perito 50, decola na pista 10, primeira curva direita, da El, Leda, Bidev, controle 1208, acena 5113. Chegou 649, autorizado Porto Seguro, 360, decola da 10, saída da El, Leda, Bidev, Perito 50. Transponder ao 5-1 ou na 3, só o controle que eu não peguei. Controle 1-208. 208, Gol 649. Procedimento correto, chama puxa. Agora. Salvador, bom dia, Azul 2783, informação Índia, autorização, vitória da conquista. Sobremodulado, confirma a tração cópia, papa, papa. Quilo Cia Lima, qual destino? Terra, terra, terra, terra, terra. Sim, está aí da RNF, mas guarde cópia. Confirma quem chamou cópia? Salvador, bom dia, o Azul 2783, informação Índia, autorização, vitória da conquista. Sabe dizer a hora do plano, 2783? Bom. Desça e mantenha 4 mil pés de ajuste, 1-0-1-7. Voe bom, fique para a chegada bom. Bono 755, tem condições de voar do Uno interceptar? Afirmativo. Pesado do Uno, informe estabilizado, Bono 755. Uno, em horário estabilizado. Informe estabilizado, só ataque. Pode dar ataque, Bono 759. Paulo Salvador na escuta do Papa Tango, Mike X Real. Bom dia, o Papa Tango, Mike X Real, solicitando autorização de reboque da posição remota 13 para o pátio principal, gate número 9. Gente, mantenha a posição aguardando o Mike X Real. Gente, no aguardo. Paulo, passarei 22-23, posicionamento. Confirma quem chamou? É o 22-23 da passarei. Autorizado, chama ataque, 2-2-3. Chamado. O 1092, vetor radar para sequenciamento, mantenha presente proa, proa 025, devolva o limite e localizador. Pro 025, limite localizador, Gol 092. Charlie, Vitor Kilo, controle Salvador. Para serviço de informação de voo alerta, centro Recife, 128 de Small. O que o Serra Lima, eu tô guardando a resposta do controle sobre a saída. Vou pagar contra outras aeronaves e chamo o senhor depois. Lula, Jurex Serra, Serra de Santana, 1 no meu pé. Juliette Serra, decolando a 35045, decola da pista 35, corredor forte no Rio Pés, controle 1208, restrito no Rio Pés, controle 208, aciona 5107, proa, direto com a direção de controle. O IPOB, Zulu, Juliette Serra. Único, parte 5, acionamento táxi, torre 1-1-8-9-5. Pista proa 045, deixe mantenha 2010 de forma estabilizada. Direi a pista proa 045, forma na estabilizada, deixe 2000, 092. Reta direita 060, voo no 092. Direita 060, 092. Solo, passarei 22, 23 para o táxi, 44 no POB, 7 horas, alterna Salvador, só visual com Gol. Cliente como número 2, seguindo o tráfego da Gol, até o ponto de espera da 90, via Índia, ponto de espera da 90, chamando 1-1-8-9-5, que negou na 097. Passarei 22-23. 1017, ponto de espera Índia, CMC-1895, obrigado. GLS, igual 092. 092, aguarde a minha experiência de comunicação. Aguarde 092. 1755, estabilizou? Afirmativo, baixar travado. Torre 1-1-8-95. Obrigado. 1-1-8-95, negando 097. Gente, bate o índio no ponto 0-0-95-85, igual 755, livre pouso, pista no zero, vento 270 graus, 03 nós. Vamos 755, baixar pra lá. Oi, gente, como 755. Fala, Salvador, posso arrumar aqui o seu ali com alguma posição? Controle agora, mais um minuto. Salvador. Para a nave? Zulu Autorrima. Papá Romeu, Papá Tango, confirme. Papá Tango, Zulu, Hotel Lima. Papá Tango, Zulu, Hotel Lima, prossiga para o controle. Zulu Autorrima, exatamente, Caculé para Salvador. Já passou no 091, abastado 38 milhas, que estão com 26 minutos. Está coordenando com o Salvador, pois não tem resposta de receio. Vou até o Lima Guardi. 092 a 1 milha de Duna. Completa aproximação, chame torre 1-1-8-9-5. Torre 395, vou com 092. Torre, vou 1-0-9-2. Vamos no 092, continuar a aproximação número 2 para pouso. Aguardando 092. Oi, bom dia, Gono 759. Próximo ponto de parada no 0, está pronto, visual o tráfego na curta. Bom dia, Gono 759. Após o tráfego da companhia na curta, ali mantém no 0. Gente, após a companhia na curta, ali mantém no 0, Gono 759. Hotel Lima Cione, código 5577. Hotel Lima 5577. Sim, querido, eu poderia me informar se está operando visual, Salvador? Estamos operando o visual, a última informação da torre foi chuva leve sobre o campo. Aguarde confirmação. Aguarde confirmação, Hotel. O Hotel Lima agora sem contato radar a 65 milhas oeste de Salvador, porém ainda sem indicação de altitude. O nível que está mantendo é o 095? Inácio decola a pista 1 no 0. Você prefere decolar da 1 no 0 executando bloco no alfa ou decola da 1 no 7 executando por alfa? Conforme a base de dados aqui, eu tenho a possibilidade de decolar da 1 no 0, Nave ou da 35 também. Mas pode ser da 1 no 0, eu vou ver. Sim, decolando a 1 no 0, localidade do Lu, no meu pé, corrigindo, uma centena nível, primeira curva direita, saída block 1 alfa, controle 208, aciona 5065. Rotatória. Altimetro em Salvador, 1 no 0, 1 no 7, Zulu, até ali. Afirmativo, o Jotoninho vai descer de 3500, vai ingressar pelo corredor Veracruz, logo após Paripe, logo após Interlagos. Zulu, Juliette, Serra, ajuste no 0 no 7, reporte alinhado e pronto, cabeceira 35. 5 a bordo, Pátio 5 a Nagaristá, vai acionar. 5 a bordo, na Aristar, o acionamento está com a torre 1895. Salvador, pouso em Salvador. Por 755, ingressa na Alfa e chama em São Juliette. Alfa, Juliette. Por via esquerda na prova rotatória, aguarde para referência de comunicações para todos. Tá bom, para acionar. Tende acionar, chame pronto para o táxi, quilo Serra Lima. Claro. 3 3 4 autorizado 01, 4234, chama o táxi. Chamarei. Fica descido em 360, devido a formação de sua flor. 092, livre pouso no 0, vento 320 graus, 039. Livre pouso no 0, vão 092. Carinha 7101, Uno New Pés, aguarde transferência de comunicações. Poste quando visual com o campo. O controle autorizou o seu voo pro direto, feira. Controle, eu vou no 759. Toma 759, bom dia. Contato radar, você mantém nível de voo 360 via Dael. 360 via Dael, bom dia. Ponto espera da 10, tá pronto. Passarei 2223, ali mantém, fica no 0. Ali mantém. Bom, no 092, solo 37, livre a próxima direita, chame o solo no 21, no décima 1. 3091-092. Salvador, gol 092. Gol no 092, ingressa na Alfa Mãe São Juliette. Alfa Mãe São Juliette, 092. 08, bom dia, Zulu Juliette. Paulo Salvador, o Mike X Royal, informando o término de reboque no gate número 9. Quem? Bom dia. Graças, bom dia. Marinha 7101 no controle Salvador. Marinha 7101 é o controle Salvador. Para evitar tráfego, está autorizado a ascensão 045? Autorizada a ascensão a nível de voo 045, corredor forte do Luz Juliette Serra. Gente, o Luz Juliette Serra está visual com o helicóptero. Tem condições de manter a proa, evitando separação? Gente, o Luz Juliette Serra, a outra aeronave não está em contato com o controle. É um helicóptero da Marinha do Brasil, um Eco Charlie 25. Gente, o Zulu Juliette Serra está visual com tráfego, acendendo para o 045. Marinha 7101, controle? Marinha 7101, não. A visual com aeronave agora 1 hora 3 milhas, um Romeu Vitor 10, mantendo no 1500 pés. Marinha 7101, tá no visual. Agora a torre 1 no 8 decimal 95. 1 no 8 decimal 95. Então no 7. Dois, dois, três, bom dia, contato radar, subi, mantenha nível de voo 190, sem restrições, via água. Confirme para 180, via água? Ativo, 180, via água. 180, via água, 2223. Bona 759, oi, por base. Por base, bona 759. Passo, Marinha 7101. Estão de desvio? Não, gente, antes de efetuar os desvios, informe para o controle. Após retorne à proa de Pelô, após Pelô Duna, mantendo ainda 4 mil pés. Controle não autorizou descer. 4 mil pés. 1-0-3 agora. 1-0? 1-0-3. Caracterizado com a 234 direita via Índia, ponto de espera da 01185, que negar no 0-97. 1017, ponto de espera 18-95, obrigado, tenha um excelente dia. Bom dia. 149 é o ponto de espera da 01, autorizado via Índia, quanto lá de 17-1-0-1 no Ciente, o vento Salvador 0-1-0 grau 029, reporte no solo do pátio militar. 7101, vamos aproximar para a Taxi Hotel, o oficial no solo. 7101, informo que não atrasa a reportar, ok? 01, grato. Oscar Papagó, oficial, Nova Emerinde, Papá, Pátio. Autorizado, Serra Nova Emerinde, Papá, 080. Escola primeira, aula 7, primeira curva direita, sai da Coral. Controle 1208, aciona 5112. Torre, bom dia, o azul 4234, ponto de espera da 90, próximo. Azul 4234, bom dia, mantenha ponto de espera. Não, se escuta, azul 4234. Oscar, por favor, correto, PLB. 01, acionamento táxi, torre 11895. Aqui de mantém o 045, Zulu de Leste. Quando possível, confirme seu estimado para pouso. Serra Lima até o pátio 3, autorizado. Gente, autorizado até o pátio 3. Solo confirma, pátio 3 vai decolar no 7. Correção, Kilo Serra Lima, autorizado até o pátio, até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera da 1-0, Kilo Serra Lima. O Marinha 7101 está circulando aqui, aproximar para o hotel sem interferir com a pista. 10 Marinha 7101, no vento 01 0 grau 029, reposto no solo. Zero Ana. Autoriza a Duna? Autorizado a proa de Duna, dá presente, conduzida para 2000 pés, QNH 1017, com o procedimento ILS e FOP estabilizado. Chamarei estabilizado, plano do nosso canal da empresa. Salvador, azul 498, ouro, para o 240, 160, estabelecida. Azul 4981, Boia Lagoinhas, para completar a chegada bom. Questão de identificação, com a descida autorizada até 4.000 pés, PNH1097. 1097 até 4.000, falta um ano bom, se conforme a autorização. Diego, no 649, mantenha o ponto de espera. Ok. Copiou 4982, tá? Copiado, na prova de golf, 4.000 pés de descida. Obrigado. Dandona 0, azul 4234. 3325. 351, 3325, bono 0. Bono 649, ali mantém, pistão no 0. Ali mantém na 1-0, no gol 649. 4234, decolou 45, chame o controle 120, decimal 80, bom voo. 2080, obrigado, bom dia. Ponte espera, não, Zé Lima. Lima, mantenha a ponte espera. Azul 4234, bom dia. Contato radar, vou para nível 350, via saída PUCA. Sobe a 350 via PUCA, o azul 4234. Pode voar PUCA, o azul 4234. Autorizado. Obrigado. Algo 649. Aqui é autorizado PUCA por azul 4234. Muito obrigado. Mantém 2.000, alça 93. Gente. Informa quando estabilizar. Peraí, quando estabilizar, tá vendo? Está 1 no 0. Entendi, a linha mantém 1 no 0. 4, 5, por 20 milhas devido, informações. Gente, desvia o passador.